ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre o monopólio da destruição, ou seja, o problema do lixo, que é impulsionado e sustentado pela sociedade de consumo, o que influencia diretamente e indiretamente na qualidade de vida das sociedades. Se agrava de maneira desenfreada e linear, fornecendo risco à integridade física e estrutural de pessoas, bem como centros urbanos. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduo indica que a produção de resíduo urbano vem cada vez mais aumentando, com uma produção média de 378 kg de lixo por habitante no Brasil. Isso deixa claro a íntima relação entre a produção do lixo e o consumismo, mostrando a forte influência que o capitalismo mantém. Mas o que nós devemos fazer para mudar essa desenfreada produção de lixo? Pode-se dizer que faz necessário, além de profundas transformações no modelo econômico atual, o que na prática seria bem difícil, como também transformações práticas e ideológicas no que diz respeito à posição da sociedade perante os padrões de consumo impostos pela classe dominante e a mídia. Amigos, gostaram da informação? Tchau, até a próxima!